raças, brancos e negros, condenados a uma vida, vida de miséria, a serem vítimas das diferenças sociais. São eles os tais, agora eu digo mais. Submetidos a viver sem casa, escola, saúde, transporte, dignidade, ausência de igualdade. O que resta pra esse povo, Spike? Não resta nada, apenas desilusão, amarguras, sofrimento, utopia alimentadas de sonhos. Sonhos, sonhos simples, pequenos, ao ver um pivete mais limpo frequentar uma escola, vivendo uma vida normal e saudável. Saudável. Mas a falta de oportunidade e chances iguais o submete a ser sempre o último, passivamente esperando por ser atendido. Mas no entanto são poucos os que conseguem, porque o sistema capitalista explora sua mão de obra, rouba sua inteligência e simplesmente o faz calar. Isto elimina o pobre e o faz silenciar. É, o faz silenciar. Pense no futuro das crianças. Pense no futuro. Pense no futuro das crianças. Pense no futuro. É evidente que há tempo o sistema já planejara isto. Somos humanos pobres, justamente desvalorizados, porque o sistema racista que nos impõe essas tal condições, nossa população se acomoda diante desses problemas. É lamentável não se ter consciência dos seus direitos e deveres como um cidadão. Falta de informação, mas está na hora de tomarmos consciência de que somos a maioria e não percebemos que várias crianças não possuem casa, família, esperança de um dia frequentar uma melhor escola. E desta forma se alimentarão de sonhos e fantasias, se tornarão delinquentes perdidos no mundo, porque o sistema não quer ver um garoto da periferia abalando a sua estrutura, pondo em risco seu império que conquistou com roubos e falcatruas e falsas promessas, enganando pessoas inocentes que não tiveram a oportunidade de frequentar uma escola, porque vivemos num país onde 70% é tomado pela ignorância. Nossos políticos não investem na educação. Não, pode crer que não. Pense no futuro das crianças. Pense no ver crianças da periferia, pobre, carente, um delinquente, dentro de uma sala de aula, uma faculdade estadual, particular. Não, não, não, não, ele não quer ver a parte podre do país. Estudar, se formar, ter ideias ativas, criticar a mídia e impor seu ponto de vista. Não quer, não quer, não quer e nunca vão deixar, porque o ensino e a informação são as armas mortais para o povo pobre. Desmentir as falcatruas mostradas pela televisão, que muitas crianças vão à escola sem saber o porquê. Mano, Spike, por quê? Somente para se alimentar, se distanciar dos problemas familiares que rodeiam o seu dia a dia. Passar o tempo, contar o tempo. A base da elite não pode ser abalada, mas uma teoria que tão fácil pode ser mudada. Sua estrutura é poderosa e é tão frágil ao mesmo tempo. E esse mesmo tempo que persiste e consiste na convicção que somos todos cidadãos de papel, com direitos na teoria, mas na prática não. Pense no futuro, mano. Pense na educação. Pense no futuro.